damos as boas-vindas a todas as nossas ouvintes, regulares ou não. O programa Mulheres de Esperança é seu todas as semanas neste horário e durante o mesmo queremos proporcionar-lhe momentos de reflexão espiritual, dicas de vida, sugestões interessantes para o seu dia-a-dia e, acima de tudo, dar a nossa amizade e carinho. Como dissemos, este não será um programa sobre moda, cores, nem ainda de elogios pela roupa que vestimos hoje, mas sobre o dia que é hoje. Sara, mas é algum dia especial hoje? Fazes anos? Deixa cá ver, é o Dia Internacional de qualquer coisa, já sei. Nada disso. É um dia especial porque nunca houve nenhum igual a este no passado, nem haverá nenhum no futuro. Ou seja, temos que tirar todo o partido de hoje e vamos conversar sobre o tipo de mulher que somos, não propriamente sobre o que nos fica bem, mas quem somos e se estamos a viver este dia especial chamado hoje. Estou a gostar dessa ideia. Sente-se confortável, ouvinte, onde quer que esteja agora, porque vamos falar de moda. Moda, Sónia. Não estavas com atenção ao que eu disse? Estava sim, Sara. Já sei que vais chegar a um ponto onde vais falar de moda para a alma. LOL. Moda para a alma, em vez da... Bem, oh, Sónia, possivelmente. Mas agora eu gostava de falar um pouco sobre que tipo de mulher nós somos. Nas minhas conclusões, eu deduzi que existem 4 tipos de mulheres. Podem haver mais, mas podemos perceber como são estes 4 tipos só por ouvir as palavras que saem da sua boca. Pois cá vai a primeira. A mulher esquema. Ela é o tipo de pessoa cheia de palavras amargas e atos egoístas, gosta de falar dos outros, de contar e inventar histórias sobre as outras pessoas, inveja e critica quem a rodeia e está determinada em causar problemas. Um dia pode agir como amiga, no dia a seguir pode ser uma inimiga. Cuidado com este tipo de mulher. Ui, é mesmo para fugir dela. Ainda bem que conheço muito poucas assim. E a próxima? A mulher queixosa. É aquela que se queixa de tudo e de todos. Para ela não há ninguém bom. A sua conversa está cheia de amargura e o seu mau feitio envenena todos à sua volta. Conheces alguma como esta? Infelizmente, estas pessoas são infelizes e acho que gostam que os outros também sejam. A próxima, a mulher controlada. Esta é o tipo de mulher que pensa muito antes de falar. Sabe quando deve ficar em silêncio. Dá conselhos sábios. Considera os outros e não é rude. As pessoas gostam de estar com ela porque os faz sentir confortáveis. Já estou a gostar mais, Sara, que até agora eram todas assim um bocadinho complicadas. Conheço pessoas assim e gosto de estar com elas. Eu também. E por fim, a mulher compassiva, que é honesta, fala a verdade e ao mesmo tempo é encorajadora, é bondosa para com os outros e da sua conversa flui amor sincero. As pessoas gostam de estar com ela. Deves conhecer alguém assim, Sónia, não? Claro que conheço e essa é a mulher que eu desejo ser. Estou aqui a pensar que se olhasse para o espelho agora e se conseguisse ver o meu interior da mesma maneira que consigo ver o exterior, será que ia gostar do que via? Como será que os outros me veem? Eu quero ser. Agora o seu programa Mulheres de Esperança está disponível na internet. Clique em www.rtmportugal.org e ouça quando quiser o seu programa favorito. É muito bom estar consigo aqui no programa Mulheres de Esperança. Estamos a falar sobre a maneira como nos apresentamos e todas nós mulheres gostamos de nos apresentar bem. É verdade, não importa o muito que vemos sobre o nosso cabelo ou sobre a nossa roupa quando olhamos para o espelho, mas o que somos quando abrimos a nossa boca para falar e comunicar com os outros. Porque afinal, o que falamos será a maior influência nas nossas famílias. Com certeza já te aconteceu, Sónia, ouvir as tuas palavras na boca da tua filha, não? É verdade, Sara. Vou contar-te uma história engraçada passada na minha família, Sónia. O meu filho, desde pequeno, adora queijo. O meu marido, que é alentejano, dizia-lhe sempre: "Como queijo com o pão, filho?" E ele respondia: "Mas porquê que eu hei de comer pão? Eu gosto é de queijo." Bem, nem queiras ver as vezes que isto se repetia. Os anos passaram, ele tornou-se pai e a menina mais velha, adivinha? Adora queijo. Tal e qual. Um dia estamos sentados a almoçar e ela pede ao avô para cortar-lhe uma fatia de queijo. "Mas grande", disse ela. O avô cortou o queijo e quando o põe no prato, eu ouço o meu filho dizer: "Como o queijo com pão, filha." Bem, nem queiras saber o que nos rimos. Eu faço ideia, Sara. Essa foi muito boa. Isto é uma prova do que dissemos. A nossa atitude, palavras e expressões são passadas para os nossos filhos. Por isso eu vou perguntar, querido ouvinte, o que ouvem os seus filhos? Ouvem palavras de esquema, de crítica, de amargura? Ouvem queixas quando diz coisas que não são verdadeiras sobre a sua vida e dos outros? Ou será que ouvem as palavras de uma mulher controlada, com palavras de consideração e conselho sábio? E que bom seria que ouvissem da nossa boca palavras de compaixão, palavras honestas, de amor e encorajamento. Será que as pessoas gostam de passar tempo connosco? Gostam da nossa conversa? Sentem-se encorajadas quando conversam connosco? Olhar para o espelho do nosso coração é isto mesmo. O que vemos e o que veem os outros. O que ouvem os outros. A nossa posição como mulheres, mães, filhas, noras, sogras, irmãs, avós, vai ajudar a moldar a geração futura. Faça este exercício agora mesmo, ouvinte. Olhe para o espelho do seu coração. Como uma pequena estrela, com o dia a começar, como posso eu tudo entregar? Se fechadas estão minhas mãos, eu quero amar-te muito melhor. Para logo mais me arrepender, é tempo de orar por mudança, sem qualquer condição. Eu quero amar-te muito melhor. Vem, renova, liberta, transforma, quebranta. Vai encher o meu vazio, meus lugares quebrados. Eu quero amar-te muito melhor. apresentamos agora Conversas da Alma. Cá estamos no final do nosso desfile de moda. Moda para a nossa alma, realmente, como a Sónia falou. Temos estado a falar de nos vestirmos de força interior e de dignidade. Sabe que o preço que pagamos pela nossa roupa ou a forma do nosso corpo não são o que nos torna belas. A maneira como falamos e agimos para com os outros é daí que vem a nossa beleza. Gostava de falar-vos desta peça de vestuário, a dignidade. O que é dignidade? É a maneira como demonstramos a nossa força interior. Dignidade significa ser merecedor de honra ou respeito. Significa ser autocontrolada, respeitando o nosso eu. Há algum tempo atrás visitei uma amiga no hospital. O marido estava moribundo com uma doença terminal. Tinha cuidado dele durante 2 anos em casa, mas agora estavam no hospital. Já não havia há muito tempo. Sabia que ela estava à cabeceira do marido havia semanas, dia e noite, e pensei que ia encontrá-la deprimida, por isso me espantei com o que vi. Tinha perdido bastante peso, bastante mesmo. As olheiras escuras à volta dos seus olhos diziam-me como tudo estava a ser tão difícil para ela. Tinha um vestido bonito, o cabelo estava bem penteado, como era normal nela. Mas no que reparei mais foram as suas palavras. Ela é uma mulher tímida, que fala com uma voz muito calma, mas viu uma força imensa na sua vida. Era realmente a força interior dada por Deus a um ser humano num momento de enorme fraqueza. Quando me despedi, disse-lhe: obrigada por me mostrares como se pode ser tão forte e ao mesmo tempo viver ainda com tanta graça e dignidade. E ela abraçou-me e disse: sou apenas uma mulher, Jesus é que me torna forte. É verdade, ali estava a minha amiga na hora mais negra da sua vida, sem queixas, sem acusações contra Deus. Ela tinha o braço amoroso de Deus à sua volta. Ela estava vestida simplesmente de força e dignidade. A Bíblia descreve a roupa que uma mulher pura, virtuosa veste e diz: a força e a dignidade são os seus vestidos e ela ri do futuro. Isto só pode acontecer, ouvinte, quando colocamos a nossa confiança em Deus e na sua palavra. Temos que entregar-lhe a nossa vida completamente. Sabe, a dignidade começa no coração. Quando entregamos a Deus o nosso coração, podemos demonstrar esta dignidade, pois o nosso comportamento muda quando vivemos baseados nos princípios de Jesus Cristo, e não importa o que enfrentemos, as dificuldades que nos advenham na vida, esta dignidade passa por tudo o que fazemos e dizemos. Não somos mais controladas pelas nossas emoções, embora que não haja nada errado nisso, mas temos que ter o nosso foco no que é correto e bom e não permitir que as nossas emoções levem a melhor. A maneira como reagimos para com o nosso marido, filhos, sogra, amigos, muitas vezes é de queixa e de acusação, recriminação, e às vezes dizemos coisas de que nos vimos a arrepender mais tarde. Outra maneira de nos vestirmos de dignidade é a discrição e a decência. Hoje este é um valor que parece ultrapassado na nossa sociedade. Uma mulher vestida desta maneira vai sempre sobressair no meio das outras. A ouvinte quer ser essa mulher? Eu desejo sê-la de todo o coração. Que Deus nos ajude. Quero ser assim, mais igual a ti. Quero ser assim como tu. Quero olhar pra mim, saber que cresci, ver como tu vês. Quero amar como tu, quero ver ser assim, mais igual a ti. Quero ser assim como tu. Quero olhar para mim, saber que cresci. Incentivadas a olhar para o espelho, não para ver como parecemos, mas para examinar o que somos e como influenciamos. Esperamos que este tenha sido um tempo útil para si e para a semana, se Deus quiser, cá estaremos com mais um tema do seu agrado. Se desejar contactar-nos, tome nota dos nossos endereços já a seguir. Até breve e seja uma mulher linda. Que pedra, que barreira, tenho que remover para agir em fé, para te obedecer, para ver a tua glória, o que tenho que aprender. Tirai a pedra, tirai-me a pedra. Estar em ti será pecado, indiferença ou medo, orgulho cego que me acompanha. Mulheres de Esperança. Contacte-nos pelo 21 158 11 28 ou envie um e-mail para mulheres@radiotransmundial.org. Mulheres de Esperança. O programa para mulheres que teimam em ter fé na vida. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.